Com as melhores notícias de todos os tempos, agora no ar, o Momento Trash. Momento Trash! Oi, eu sou a Marisa Bel Costa. Oi, eu sou o Benhur Oliveira. Bem, você viu que o Homem-Aranha impediu um assalto? Não, me explica isso direito. Em um evento de fãs de quadrinhos, um rapaz vestido de Homem-Aranha impediu um assalto ao local onde o evento estava acontecendo. E ele não fez isso sozinho. Contou com a ajuda de dois Jedi e um Flash. E essa equipe impediu que a revista do X-Men, a Ônibus, avaliada em aproximadamente R$300, fosse roubada. Nossa, e depois dizem que super-heróis não existem. Pois é. Momento Trash. Bel, tem uma super novidade para você. Jornalista Movida Café. Não me deixe curiosa, pode ir falando. Você sabia que existe uma impressora que usa borra de café como tinta? Como assim? A revista Core 77 criou um concurso de design de eco-invenções. E um dos finalistas criou uma impressora que usa como tinta a borra de café. Agora só falta uma folha com gosto de pão de queijo para combinar com esta tinta. Momento.